3305, qualidade com 6 horas, 098, Natal. Três zero cinco, Libritaxi, Fátima Cristal e Índia, ponto de espera, Torre 1-1895, ajuste no 014. Acerta as comunicações da 3305. Salvador, está 3305, ponto de espera da Alonso. 3305, Alinha, decola pista no 0, vento 1,60 graus, com 1,09. Autorizado, Alinha, decola pista 10, da 3305. Ponto 970, contato radar, autorizado, chegada à Mari. Vê se aí mantém a 4 mil pés, ajuste 1 a 0 no 4. 4010, chegada Mário, do Romano, certo? Um 3305, decolou 52, agora chama o controle em 120, destinou 8, bom voo. 208, 3305, obrigado, tenha uma boa noite. Salvador, boa noite, 3305. 6305, contato radar na decolagem, sub e mantenha nível 330, saída PUCA. 330 PUCA, tá, 3305. Precisado de desvio após voo e ITAP. Após desvio e ITAP, voo no 970. Controle de Salvador, boa noite, 970, informação alfa. Voo 970, boa noite, autorizado chegada Mari, que se mantém a nível 050 de Mari. Chegada Mari, 050 de Mari, voo 970. Autorizado ITAP. Catogou no 170, direto ITAP, obrigado. 3305, passa nível de voo 1970, chame Recife em 12685, Oterne 125, decimal 45. Recife 2685, Oterne 2545, da 3385, obrigado, boa noite. Boa. O 1970 vai manter esta proa por umas quantas milhas? Aproximadamente mais 5 milhas só, já tem condição de voador. Expansivo, desça para 2000, após o desvio autorizado, direto Duna, lá de final do ILS, aqui da pistão 9A. Desvio, voa Duna, desça 2000, voa 970. Voo 1170, desse mantenha 3000, cancelada a restrição em TAP. 3000, cancelada a restrição em TAP, obrigado, gol. Voo 1170. Forma ajuste 1014, gol 1170. Voo 1014, obrigado. Pronto, voo 1170. Estimativo, nesta pro intercepto localizador, livre LS XR em forma estabilizada. Estabilizou no ILS, gol no 970. 970, complete final, ILS XR, chame a torre 1895. 895, obrigado, boa noite, gol 970. Gol no 1970, desça para 2000, reporte localizador, livre ILS XR, pistão 90. Descendo para 2000, livre localizador, reportando estabilizado, ILS XR, pistão 90, gol 1970. E vai reportar. Vai, show, travou, tem a pista vista, o voo no 970. Livre pouso no 970, vento 150 graus, 109. E livre pouso no 10, voo 970. Eu desvio à direita após voo dona, para interceptar o localizador. Tem que livre desvio após dona, voo 109. Dando pro Edizona, voo 1-1-7-0. Gente, livre da Electric Ray com o localizador. Utilizado a Electric Ray, portando estabilizado no localizador, voo 1-1-7-0. Uno 970, solo 06, direita, Alfa Juliette pro gate 07, não me escuta. Alfa Juliette, não me escuta, voo 970 estabilizado no localizador, já visual com a pista. Complete final e LS Station na torre 1895. Gente, chamando agora a torre 1895, até uma boa noite. Torre Salvador, gol 1970, boa noite. Gol 1970, boa noite. Cheque trem, livre pouso na pista no 0, vento 170 graus, 109. Gente, estamos com o trem em cima ainda, guardando ainda para dar o trem embaixo. Gente, já autorizado o pouso, reporto com o trem embaixo travado. Reportaremos. 3178, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste 1014. Uno 170, solo Uno 2, direita, Alfa e Juliette para o gate 03, me escuta. Alfa e Juliette para o 03, na sua escuta, no 170. pode confirmar se a gente tem na descida 3178? Afirmo, desça para 2000, reporte localizador, livre Elétrica X-Ray, 3178. 2000, reporte localizador, Elétrica localizador da 3178. 78, complete final, ILS X-Ray, chame a torre 1895. 1895. Torre Salvador, da 3178, no final do ILS X-Ray. Pode confirmar por gentileza a condição da pista? Então, 3178, pista encontra-se seca, o vento é 1,70 graus, 0,9 nós. Confirma já com o trem baixo travado? Baixou e travou, 3178. Livre pouso na pista no zero, o TAM 3178. Livre pouso, pista no zero, TAM 3178. Salvador 2-1-1-3-4, tem informação 1, portão 2, aprovação para Marcelo. 1-3-4, guarda no centro de cópias. Guarda, Bucaracaju, 3-1-3? Afirmo, Bucaracaju. Obrigado. São 3-1-7-8, solos 2-6, direita, Alfa e Juliette, pro gate 09, não me escuta. Alfa e Juliette, gate 9, não me escuta, 3-1-7-8. Confirma na altura daquilo? Foi muito baixo, só confirma, foi um animal que cruzou a pista, um cachorro? É, não, foi um cachorro, foi um gato. Ah, tá, ok, obrigado, vamos informar pra ele.

Bruno 098, autorizado chegada a Mari, desse mantém nível 050, vigilância. Livre por chama táxi 1134. Livre por chama táxi Approve the taxi via taxiway, correction, runway 17, and after taxiway Lima, report to enter on main apron. 717, Salvador, 2 horas e 4. Tarsis via Índia, ponto de espera, repassa pronto para decolagem, um ajuste no 014. Sei, comigo 14 de táxi até o ponto de espera, reporta pronto, no 1-3. Salvador, 1-3-4, pode esperar pronto. Salvador, 1-3-4, pode esperar pronto. Bruno 3-4, autorizado a linha decolada 1-0. O vento agora é de 2-0-0 graus, 1-5-9. Vem, decola 1-0, gol 1-3-4.